É sempre muito importante, porque desde pequenino, como diz o povo, é que se ensina estas coisas e se torce pepino. Portanto, desde pequeninos eles têm que ser incentivados a cuidar, a preservar a floresta, pela importância que a natureza tem, e também a levarem os adultos a terem os mesmos princípios. É sempre um dia diferente, um momento diferente, vivido com muita agitação, mas também muita alegria. Então, são atividades que são transversais, também é um trabalho que é feito na sala e que nós primamos para que esteja sempre em sintonia com estes valores de preservação da natureza, e muitas atividades são feitas neste âmbito.